vai tocar no paredão. Calda da boladão. Ei, de ladinho, ei, de ladinho, de ladinho, e diz assim, vai. Ei, ô novinha, se prepara que hoje eu vou botar pressão. Vem a prova do maloca criado no carecão. Eu sempre fui vida louca e não fecho com o alemão. Hoje eu quero tu pelada deitada no meu colchão. De ladinho, ei, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim, vai. De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim. De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim, vai. De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim, vai. De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, vem fica de costa pra mim. De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, arrocha, menino. Pra tocar no paredão, na batida do Geis, é o da da boladão. Oi, e de ladinho, de lá, de lá, de ladinho, ei. Ô novinha, se prepara que hoje eu vou botar pressão. Vem a prova do maloca criado num carecão. Que eu sempre fui vida louca e não fecho com o alemão. Hoje eu quero tu pelada deitada no meu colchão. De ladinho, oi, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim. De ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim. De ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim. Vai! De ladinho, muda a posição e fica, e diz assim, vai. De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, vem fica de costa pra mim. De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, fica de costa pra mim.